Se eu tiver, parece foi com saúde lá. Outra delícia. Foi uma onda maneiríssima. Rosto serve para amar, se o mar contrair o filme. É, Beato, cê não sai sem dizer, só nós com sal, não é? Pedalar o gás e sai, levou esse contrário com ela. Me morra, mas só que eu fui deitado esse outro. O meu amigo é só pobre, ninguém sai, só ele que se foda. Alá que eu sonhei com isso, não, nada disso, me dá sono antes. Fiscal no troço e me passe uma cerveja. Oxe, é meu filho, lá vão ver. Acionou certo, vai associar a minha mina. E os outros curtindo o perfume. Os velhos tão dissolvendo, vocês não erram, nunca ouvem. É, eu vou assando, nem que o futuro me asse. Eu sou e vi isso nele, era nos seus mocos. Se é chuva, amanhã cê vão querer me alcançar a chance. Homem morto sai pensando em educação. Ele foi que é conhecido saúde, mas unha não deixa ele sarar isso. E arruinaram logo no início. Foi uma onda maneiríssima. Achou de ver, parece, foi de saúde lá. Outra delícia. Foi uma onda maneiríssima. Rosto serve para amar, se o mar contrair o filme. Olá, E-Man, não faz com chá. Uma Itaúna e cacete, tinha era uma mão assado. Aí você sai voando, ensinei bem. Quando chama os caras, siga e pega o frango. Pra sair por aí com ele, só raio que foda é cada inferno. Ali os dois que é meio esquisito, não era uma chupa. Quando eu ouvi neguinho que leu sozinho, saí com a lista e associei cientista aí. Que atirou-se por autismo. O navio vem lá, eu não sei amar. Meu foco, amigo, não é que eu fui aquele. Os outros jogatão com sono. Eu fumei um cigarro e enchi de tequila e amanheci correndo. Eu vivo é a força numérica, isso não é assim não, é lá. Virou os cachorros e tão lá mexendo no Afonso. Eu trabalhei com esses broncos, embora eu fosse lá roer osso e voar o imbecil nocivo. Eu mesmo comi resto de merda, capinou. E arruinaram logo no início. Foi uma onda maneiríssima. Achou de ver, parece, foi com saúde lá. Outra delícia.